professora Maria Amália Vaz de Carvalho e tenho a minha companhia a professora Mar Carvalho Silva, que deu aulas na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho durante cerca de 32 anos e, para além disso, é o autor de uma biografia, ou esposa de biografia, como gosta de chamar, sobre a Maria Amália Vaz de Carvalho. Estamos os dois aqui reunidos hoje, dia 1 de fevereiro, que é precisamente o dia em que a Maria Amália Vaz de Carvalho nasceu. desde que aos 15 anos, Maria Amália passa a viver no Palácio de Pinheiros, em Lourdes, os livros tornaram-se os seus mais seguros e fiéis companheiros, e sabemos também que aos 20 anos a Maria Amália vai escavar ver a sua primeira obra ser publicada, a obra essa que tinha sido escrita com a Graça Alvarez. Uma primavera de mulher era o nome dessa obra, e a partir daí ficou a ser conhecida Franciano Castilho, Thank you. consagrada pela Academia das Ciências e, alguns anos depois, em 1921, acaba por morrer. E está sepultada no cemitério dos prazeres, num jazigo de escritores portugueses, onde também se encontram os restos mortais do seu marido, António Gonçalves Crespo, Thank you. sempre estive aqui no Rolfo de Fonseca. As instalações foram diversas, como já foi referido por nós, este era inicialmente.